em todo lugar. Todo mundo tá ligado na Rádio Itapuã. Esta é a ZYJ338, 890 kHz. Super Rádio Itapuã, fazendo história com você. Esquente a água. Prepare a erva, que tá na hora do chimarrão. Melhor do gauchão, no melhor estilo galponeiro. A hora do chimarrão. Este sim reúne a galderiada. Ok, gente boa, estamos chegando nesta tarde, tempo fechado aqui sobre Pato Branco. De repente pode vir um pancadaço de chuva, e como diz a turma, um pé d'água, né? Porque está marcando umas pancadas de chuva no dia de hoje aqui por Pato Branco. Amanhã se intensifica, deve chover um pouco mais, e assim vai até o final de semana. Estamos saudando a todos vocês, meus amigos, na expectativa de que possamos fazer um bom programa com alegria, na graça de Deus, até às 18 horas, porque 18h10 já começa a jornada esportiva, então nós vamos até às 18 horas com a música gaúcha e vamos deixar rodando aqui a oração das 6 horas. Valeu, meu povo? Estamos abraçando a todos com carinho nesta tarde de temperatura bastante elevada aqui na nossa região, né? Estamos aí com uma temperatura na casa dos 30 graus nesse exato momento aqui em Pato Branco, 31, 32 por aí, né? E contando com o Diguito, nos auxiliando na sonoplastia central, o Rodrigo, e vamos contando com a supervisão da direção da Super Itapuã, com o aval dos nossos patrocinadores. Um grande abraço a todas as comunidades que já estão se ligando conosco, nossos ouvintes. Vamos iniciando o programa com músicas de 17 horas e mais 5 minutos, 17:05. Vamos tocar música para os ouvintes aí. Quem está chegando, Diguito? Oi? Os Mirins de Porto Alegre. Balança o palco aí. Em todo lugar. Todo mundo tá ligado na Rádio Itapuã. Emissora do Grupo Guerra de Comunicações. Sempre com informação, música, entretenimento, os melhores comunicadores e o carinho todo especial por você. ZYJ 338, 890 kHz, 5.000 watts de potência, toda a região na mesma sintonia. Super Rádio Itapuã, Pato Branco, Paraná. No ar. Especial Outubro Rosa. A informação que pode te salvar. Conhecido como o mês da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, o Outubro Rosa é celebrado desde os anos 90. O objetivo da campanha é fornecer informações sobre a doença, promovendo maior acesso aos serviços de diagnóstico. Como a mulher pode perceber a doença? O sintoma do câncer de mama mais fácil de ser percebido pela mulher é um caroço no seio, acompanhado ou não de dor. A pele da mama pode ficar parecida com uma casca de laranja. Também podem aparecer pequenos caroços embaixo do braço. Deve-se lembrar que nem todo caroço é um câncer de mama. Por isso, é importante consultar um profissional de saúde. Outubro Rosa. Uma campanha. Rádio Itapuã. Eu mais você. Vamos somar é amar. Pensamento, a palavra, a informação. Eu sou o movimento, a imagem, a canção. Como brincar é ser feliz. Quero mais luz, mais canção, mais vida. Itapuã, sem você jamais. Eu, mais você, mais Itapuã, a sua rádio de todas as horas. Vem aí mais um programa líder em audiência. Ei, Bull Rider, prepare-se, prepare-se, ele chegou. Country Hits Brasil, apresentação Wilson Lopes, o DJ número 1 da Country Music. Aô, moçada da bota do cano comprido do chapéu da balarga, tô de volta no seu rádio, põe no 12 essa máquina sonora e vamos juntos curtir uma programação onde rola o melhor som do Texas. Prepare-se, prepare-se. A partir de agora, você vai fazer uma viagem ao mundo do country. Aê, moçada, amantes desse estilo musical, primeira porteira tá abrindo com Little Wilson, Since Man, I Got Now. A sua rádio de todas as horas. Ei, tu mesmo, você sabe o que é que significa VIP? Não é vim do interior do Paraná, não. É verbo em porte perso. Quer dizer que o cara é tão bom, mas tão bom, que merece tratamento de rei ou de rainha. E tu quer se sentir VIP? Vem pra Rosimbo. Aqui o atendimento é nota mil e os caras também são tudo macaco, velho, que entende muito de peça. Não adianta loquear. Peça é na Rosimbo. Eletricista, construtor, encanador. A Pato Oeste é um centro de referência em toda a linha de ferramentas elétricas e manuais. E oferece, além do máximo em qualidade, bom preço e atendimento personalizado. Ao precisar de ferramentas elétricas e manuais, escolha a melhor. Escolha a Pato Oeste. Pato Oeste. Soluções em eletricidade. Pato Branco e Guarapuava.